não é que o Augusto Batalha acaba de terminar o seu horário, tá dando no pé, já tá se preparando, né? Tá saindo de carro novo hoje, que ótimo. É domingo e você com a gente, eu com você, aqui na Record FM. E pra começar, que ideia, que boa ideia. Olha, não é aquilo que vocês estão pensando, não. Uma boa ideia musical, Beatles, Twist and Shout.